Oi, amor, tudo bem? Meu nome é Juliana. Eu faço uns videozinhos fazendo de tudo. Caso tenha interesse, responda essa mensagem.